Sempre à frente do tempo. Sempre à frente do fato. Rádio. A todo instante ao seu lado. Informação, serviço, esporte e cultura. Semana do Rádio na Jovem Pan. Nós reservamos esta última parte do Jornal de Serviço. O ápice do programa. O ápice do programa. Obrigado, para começar, Oliveira. Com Emílio Oliveira, Surita. Eu sou fã da... A recíproca é verdadeira. Eu devo confessar que todos os dias, quando eu saio da minha casa, eu ouço o seu programa. Pois é, eu desde menininho... E posso provar, porque daqui a pouco, 11h25, entra o Zé Armando falando as coisas da televisão. Temos ali... As emissoras tremem, ele conta... Quando chega o Zé Armando aqui, nos bastidores, há uma tremedeira geral. Exatamente. E é muito bacana, porque você sai da sua casa. Por isso que a televisão está perdendo audiência e o rádio está ganhando audiência. Não sei se você sabe, mas a televisão... No mundo inteiro perdeu 20% de aparelho ligado, né? Quer dizer, as pessoas estão vendo menos televisão e o rádio, por incrível que pareça, está crescendo a audiência. Porque você sai da sua casa, você liga numa rádio como a Jovem Pan, você em meia hora você tem o mundo inteiro ali. Você sabe o que vai acontecer no trânsito, o que está rolando na televisão. Quer dizer, esse é o grande segredo do rádio, né? Ele não perdeu essa prestação de serviço mesmo. Meia horinha você sabe tudo. Vamos falar um pouquinho do FM. Você está há quanto tempo na Jovem Pan FM? Desde o início, né? Não, Encantando as menininhas com essa voz bonita e inconfundível. Arrepiando o cabelo das menininhas. Arrepiando o cabelo das menininhas. Desde o início, as menininhas. Você sabe como eu resolvo? Com isso, filme no carro. Eu já coloquei cinco. O duro é o dinheiro que a gente ganha, que tem que doar muito dinheiro, entendeu? O FM hoje em dia ele tem a rede Jovem Pan, ela cresceu bastante, então no Brasil inteiro também, como a AM, né? Virou 54 emissoras lá em todo o Brasil, e o FM fazendo aquela programação mais pro público jovem, né? O público AB 15, 25. Essa ligação do rádio com o público jovem, ela foi de uma certa forma resgatada a partir da instituição do rádio FM, né? O FM. É uma coisa da década de 70. Eu comecei a fazer a Jovem Pan aqui em 84. 84 eu comecei no FM. Na época tinha AM, FM e TV, né? Rádio AM, FM e televisão. E depois veio internet, aí tem outro tipo de entretenimento para jovem, né? Mas o rádio, o FM, ele conseguiu... Você vê, a própria MTV, ela começou, acabou e o rádio continua falando pro público jovem, né? Agora, Emílio, conta um pouquinho, como é que surgiu o Pânico? Que é o grande barato hoje, é o grande sucesso do rádio, já migrando pra televisão, né? Vocês estão lá na Rede TV também com um ótimo índice de audiência já há bastante tempo. Mas no rádio é impressionante a audiência do Pânico. É o horário que eu saio aqui da rádio, né? E vou ligado no Pânico... E agora tem, é chato que tem esse horário político para atrapalhar, né? Daqui a pouquinho. Mas você sabe que dá eco, né? Quando você sai por aí a pé, assim, você percebe, principalmente nos carros, dá eco o Pânico. O Pânico começou, tanto que é ouvido. Começou há 15 anos, foi uma ideia do Tutinha pra gente fazer um programa. No início era eu, o Batista e o Billy, depois foi entrando a turma, aí a gente foi aumentando, Bola entrou. Hoje tem uma equipe bem maior. Mas começou há 15 anos atrás. Porque o humor sempre foi uma marca da Jovem Pan 2, né? O humor sempre foi. Teve o Djalma Jorge, o Serginho Leite. Passou grandes, grandes humoristas aí na Jovem Pan, né? A Jovem Pan sempre teve essa característica de fazer humor. O FM da Pan sempre, desde o Mike Nelson, o programa de 77, que eu ouvia, que eu era fã, que era o Tutinha que fazia, né? Então a Jovem Pan tem uma tradição de humor de muito tempo. Agora... Tô falando bem? Apesar da gripe, né? Toma um remédio aí. Senão você não vai levar o programa lá. Daqui a pouquinho, frases de automóveis. Para-choques de caminhões. Hoje tem uma boa aqui. Você sabe que isso norteia o meu dia. Agora, que tipo de mensagem você gostaria de transmitir para os ouvintes da Jovem Pan neste dia do rádio? Eu quero dizer que eu sou um apaixonado por rádio. Eu gosto muito desse veículo. Eu gosto muito do ouvinte de rádio, porque eu sei que o ouvinte de rádio, ele é fiel. Ele é um cara que gosta, ele gosta de te ouvir. Assim como eu sou ouvinte aqui do Jornal do Serviço, o dia que você não tá aqui, eu fico chateado. O dia que tá a Paulinha aqui, eu falo, cadê o Oliveira? Então, obrigado. Mas é verdade, o ouvinte de rádio... Isso pode dar demissão, hein? Não brinca, não. Não, mas não que eu não gosto da Paulinha. Eu gosto da Paulinha, eu gosto da Paulinha fazendo o programa dela à tarde, lá, o Planeta Jovem Pan. Mas é que o ouvinte de rádio é esse, é um amigo que você tem sempre. Ele não quer, ele não está muito preocupado com a atração. Ele quer te ouvir, passar o tempo com você. Você bate um papo com ele. É bem diferente da televisão. A televisão é atração, né? É um circo. A televisão é um circo. Se tem ali um elefante que o cara quer ver, ele fica. Se não tem, não existe essa... Por isso que o rádio é apaixonante para quem faz. O rádio, a gente gosta muito de fazer rádio. Agora, o futuro do rádio, como é que você vê? Porque quando surgiu a televisão, né? As pessoas falavam, ah, agora o rádio vai acabar. Aí veio a internet e o rádio não acabou. O rádio está aqui firme e forte. O rádio está... Principalmente nas empresas que levam isso a sério, né? Não, exatamente. Você vê, os Estados Unidos nunca teve tanta audiência o rádio como tem hoje. Aqui você vê a Jovem Pan, agora tem esse online que é muito legal para a internet, né? Que é o rádio na internet, que é muito bacana. E o rádio é feito por gente apaixonada e gente muito boa. Isso é que é legal, isso é que é gostoso fazer o rádio. É isso, estou emocionado de estar aqui no AM. Vamos ouvir um ouvinte da Jovem Pan que deu o seu depoimento através do nosso telefone 0800-770-3022. Mais um ouvinte então, Reginaldo, vamos lá. Eu sou o Mauro Custódio, moro em Carapicuíba, tenho 54 anos e desde os 8 anos eu ouço rádio, amigo do homem, melhor amigo da pessoa e o maior veículo de comunicação. Muito obrigado. Sempre à frente do tempo, sempre à frente do fato. Rádio, a todo instante ao seu lado. Informação, serviço, esporte e cultura. Semana do Rádio na Jovem Pan. Viu só, Emílio? Cochichando, estamos cochichando para o interior, o ouvinte de Carapicuíba. Carapicuíba. Região. É, você mora ali, Cotia, Carapicuíba. É. Vamos dar esse endereço isso aqui. Isso aí. Vai ter uma fila lá. É isso aí. Emílio, vai embora, né? Ó, o pânico daqui a pouco está no ar, você tem que preparar. A gente pensa que é tudo muito preparadinho. O pânico chegou lá, sentou e vamos embora, né? Que nem assim, esse é o rádio, né? Exatamente. Ó, um feliz, bom dia do rádio aí para todos vocês aqui do AM. Eu gosto muito de vir nesse dia, principalmente pelo cachê. Porque o seu Tuta no dia do rádio. É, ele vai trazer pessoalmente. Tá rádio, e agora ele fez um livro maravilhoso. O cheque vem dentro do livro. Tem que lançar o livro do seu Tuta, que é muito legal. Quem tem a oportunidade de emprestar esse livro, não sei se vai sair à venda. Mas é muito bacana que conta a trajetória da Jovem Pan, que é muito legal. Tô negociando. E o cachê é maravilhoso nesse dia. Então um envelope. Vem dentro do livro. Tem um envelope. A venda eu tô negociando cores com ele. Nós vamos colocar uma barraquinha aqui na Avenida Paulista. Eu quero R$10 por livro e vou lá vender. É isso aí. Parabéns a todos. Emílio, sou fã de vocês.